O sistema às vezes brinca de marionete. Agenda global tem um plano de executar o reset. Imagens fortes, cena choca, corpo jogado ao léu. Fatalidade aqui embaixo, impunidade pro céu. A marcha fúnebre começa macabra, é a intenção de exterminar a raça humana, causando a destruição. O mundo maquiavélico, resumo sem maquiagem. Meu som é super protesto, o alerta é a mensagem. O pesadelo é real, o desespero é a dor. Você que escolhe o caminho, depende do condutor. A selva de pedra é selvagem, leões ferozes. A volta precisa ser racional, o adversário sabota. Utiliza seus fantoches de comunicação, endoctrinando as famílias através da televisão, injetando aberração contra as leis divinas. Sodoma e Gomorra é a chaga e Auge é a saída. Como ovelha foi levado ao matadouro, coroa de espinhos usou, te oferecendo a de ouro. Esse é o preço que eu pago por propagar a verdade, denunciando o ocultismo e os atos de crueldade. Criança sacrificada em atos de ritual, Moloque, mundo artístico e a fama excepcional. Infelizmente é tão trágico o caráter humano, veículo de Satanás, esse é o sistema profano. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 7.700.000 casos de Covid-19. São mais de 195 mil mortos. Foram 462 registros de mortes nas últimas 24 horas. Pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.707.877 casos da Covid-19, com 93.563 mortos. Lembra de 11 de setembro, as duas torres gêmeas. Foi o holocausto em massa, efeito da transparência. Os dois pilares do debate da maçonaria. Programação, anjo da morte, tudo marcado, acredita. Sobe o gás de Abaddon, mortalidade em massa. Mais uma vez o dragão prevaleceu, Zoroastro. E o olho forte da pirâmide te observa e manda seus robocopos, ciborgue da nova era. Quem não se rende ao governo caminha pro abate. Estado Islâmico, Al-Qaeda decapitando os combates. Quem não recebe o chip não pode comprar, vender. Está chegando o tempo, eu resumi pra você. Mas um vírus foi criado em laboratório, com a missão de matar e exterminar. Seu propósito, carnificina, já não cabe corpos na gaveta. Só sobrevive os Caim, genealogia da besta. Os 33 graus de segredo não são revelados. Ao Deus Gadu, grande arquiteto instalado. Conheço o terrão aqui, nem engana meu discernimento. É só disparo verbal dentro do conhecimento. Criador vem, nos protege, tenha piedade. O mundo cego caminha sem ter a verdade. Os ventrílogos estão mandíbula da besta. Aqui não é teoria, diante do cenário é atual, sem massagem, de não só disseminação de uma pandemia de vírus, mas também da ignorância e também da má fé do governo federal, que busca arduamente o genocídio. 2,5 milhões de pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus no mundo, e o número de mortos só nos Estados Unidos é de mais de 40 mil. Nas últimas 24 horas, recorde de sepultamentos. Foram 155 só na capital. Recorde de internações. Os hospitais são mais de 2 mil pacientes divididos entre leitos clínicos e de UTI. O mundo está mais perto do fim. Pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou